Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia no Salmo de número 116. Agradecer ao pastor da igreja, que é o pastor Silas, que é o nosso pastor, hoje aqui, sendo representado pelo pastor Samuel do Amor, cuja responsabilidade está sobre ele. E aqui eu quero agradecer a Deus. Salmo 116, quem achou, diga amém. Amém. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Por favor, repitam comigo estas três palavras. A primeira, resposta. Resposta. Livramento. Livramento. Gratidão. Gratidão. Vamos melhorar um pouquinho. Resposta. Resposta. Livramento. E gratidão. A primeira palavra que eu gostaria de começar a explicar-lhes é sobre resposta. Você e eu, nós servimos a um Deus que responde. O salmista está salmodiando, louvando a Deus, e no versículo de número 1, ele revela o seu amor a Deus e diz: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Todos nós sabemos que o ser humano, ele foi feito de uma matéria que se chama barro. Todos nós fomos feitos do barro em Adão. A própria Bíblia diz que todos que são filhos na carne são filhos do pai Adão. Isto a Bíblia está dizendo, que toda a raça humana descendeu do homem chamado Adão. E todos que são filhos na fé são filhos do patriarca Abraão. Porque em Abraão está a promessa, quando Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, todos nós fomos feitos da mesma matéria que se chama barro. Então, não existe ninguém melhor que o outro. Você é de barro e eu também sou de barro. Acredito que não tem ninguém aqui que seja de ouro, ou de prata, ou de cobre, ou de aço. Todos nós fomos feitos do barro. O apóstolo Paulo, quando instrui a igreja a respeito disso, ele diz: temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, em composição de matéria, você é igual a mim e eu sou igual a você. Ou seja, não existe ninguém que seja feita de outra matéria. O que vai diferenciar é a cor do barro. Um é mais escuro, o outro é mais claro, mas todos nós somos de barro. E barro, ele não dá liga com ouro, o barro não dá liga com a prata, o barro não dá liga com o cobre, o barro não dá liga com o ferro, barro só dá liga com barro. Quando o profeta Daniel interpreta o sonho da estátua muito grande que o rei havia sonhado, e Daniel divide a estátua em impérios, e lá embaixo ele diz, o último império, em parte os pés são de ferro e em partes de barro. Aí Daniel interpreta dizendo, este império será forte como o ferro, mas também será frágil como o barro, porque barro não dá liga com o ferro. Se misturar o barro com o ferro é ferro e barro é barro. Se misturar o barro com o ouro é ouro e o barro sempre será barro. Se misturar o barro com a prata sempre será prata e o barro sempre será barro. Barro só dá liga com barro. Por isso, Deus enviou Jesus e não enviou em ouro. Jesus não veio em prata. Jesus não veio em ferro. Como foi que Jesus veio? Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, barro, e achado na forma de homem, barro, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que a este nome, o de Jesus, se dobre todo o joelho, que está no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele não veio em ouro. O apóstolo João, escrevendo o Evangelho, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez barro e habitou entre nós. Então, por isso que eu e Jesus, você e Jesus, deu liga, porque quando Jesus foi ao Calvário, levado pela sua obediência ao Pai e ao propósito e projeto redentivo, Jesus foi amassado na cruz, como barro. E em Cristo nós também fomos amassados. E misturou Jesus conosco. E ali deu liga, nós misturados em Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo, diz: se com ele morremos, deu liga, com ele também ressuscitamos. Bendito seja o nome de Jesus. Então todos nós somos iguais em matéria de composição da qual nós fomos feitos. Mas Deus distribuiu para cada um algumas singularidades que não são idênticas, iguaizinhas ao do irmão ou da irmã. Número 1, a arcada dentária. Cada um tem a sua. A sua não é igual à minha. Quando um corpo está, um cadáver irreconhecível, e esta pessoa tem um registro odontológico, pela arcada dentária poderá identificar quem é, porque a arcada dentária cada um tem a sua. A outra coisa é o cabelo, o meu já foi. Mas se misturar fios de cabelo de pessoas diferentes, fizer o exame, saberá que os fios de cabelo pertencem a pessoas diferentes. A outra singularidade são a íris dos olhos. Cada um tem a sua. Por isso que existe identificação avançadíssima, que a pessoa é identificada pela íris dos olhos. A outra coisa são as impressões digitais. A sua é a sua e a minha é a minha. Agora, somente um Deus Todo-Poderoso consegue, num pedacinho de pele como este, distribuir bilhões de impressões digitais diferentes uma das outras. E outra singularidade que temos, dentre algumas, é a voz. Cada um tem a sua voz. Você, quando pregar, pode parecer com a voz do pastor Elcio. Quando você cantar, pode parecer com a voz de um cantor, de uma cantora. Mas se gravar a tua voz e a minha voz e examiná-las, saber se há que a voz pertence a pessoa diferente. Agora olha o que diz o verso 1. Eu amo ao Senhor, diz o salmista, porque ele ouviu a minha. Deus ouviu a minha voz. Então, meu filho, não dá para você pegar carona no culto que o outro presta, porque Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a voz de cada um. Não dá para pegar carona na oração do outro, nem no louvor do outro. Adoração é individual. Cada um presta o seu culto a Deus. Então Deus quer ouvir a sua voz. Bendito seja o nome de Jesus. Então o salmista está dizendo: eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz. Ora, se Deus ouve, logo então Deus responde. Porque o próprio Deus diz: meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir, e nem minhas mãos encolhidas para que eu não possa abençoar. Você serve a um Deus que responde. O Deus que nós servimos responde. O Deus que adoramos responde. O Deus a quem cultuamos responde. O Deus a quem louvamos responde. O Deus a quem somos fiéis responde. O Deus que está presente aqui responde. O Deus que vai voltar responde. O Deus que cura responde. O Deus que abençoa, ele responde. Você veio no lugar certo. Aqui não vai encontrar nenhuma imagem pregada na parede, porque o nosso Deus é invisível, real, ouve e responde. Então Deus responde. Então Deus tem algumas respostas. Deus tem a resposta sim. Não é? Quando você busca tanto a Deus, porque o próprio Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus disse a Salomão que naquela inauguração, a partir daquele dia, ele estaria voltado para a oração que se fizesse naquele lugar. Então Deus responde. E o sim de Deus é agradabilíssimo, porque Deus diz: batei, batei, abri-se-lhe-á, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Então Deus responde. Então, quando você quer tanto uma coisa, busca, e Deus diz sim, você dá pulos de alegria, porque Deus disse sim. E a Bíblia diz que Ele satisfará o desejo do nosso coração. Então Deus diz sim, é uma resposta. Mas o mesmo Deus que diz sim, também diz não. E não também é resposta. Não fique triste pelo não de Deus. Não se aborreça com o não de Deus. Por quê, pastor? Porque o não de Deus hoje está te livrando de alguma coisa amanhã. O não de Deus agora está mudando o curso para daqui um tempo mais à frente. Porque nós só enxergamos o agora. E o Deus é alfa e ômega, princípio e fim. Não também é resposta. Mas Deus tem uma terceira resposta. Qual, pastor? Espere. E essa, pastor? Se Deus disser espere, o que eu faço? Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Então Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz espera. Mas o pior do que Deus falar não, e quando Deus diz espera, o mais difícil não é o não e nem o espera. É qual? É quando Ele não fala nada. Agora, não entra na vibe de que quem cala consente. Porque Deus se calou, não é para você desistir. Deus se calou, não é para você parar. Deus se calou, não é para você retroceder. Deus se calou, não é para você murmurar. Deus se calou, não é para você se desesperar. Deus se calou, não é para você se esfriar. Deus se calou para lhe dar experiências. Porque o sim é objetivo, três letrinhas. O não, também. O espere, maior um pouquinho. Mas o silêncio de Deus na sua vida, na minha vida, não é para fazer a gente parar. O silêncio de Deus tem hora para começar, mas também tem hora para terminar. O silêncio de Deus não é eterno. O silêncio de Deus vai lhe gerar experiência. Apocalipse capítulo 8 diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. Ora, se no céu o culto não acaba, houve silêncio por quase meia hora, você está reclamando de quê? Deus fica em silêncio. Agora, não fica em silêncio para sempre. Todo sonho tem um silêncio. Todo projeto tem um silêncio. Toda chamada tem um silêncio. Toda vitória tem um silêncio. Toda bênção tem um silêncio. Todo ministério tem um silêncio. Toda conquista tem um silêncio. Se você entrou aqui nesta noite, neste silêncio de Deus, aprenda isso. Ele está com hora marcada para acabar. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando você lê a Bíblia, do Gênesis até o livro do profeta Malaquias, onde se encerra o Velho Testamento, pois a Bíblia é dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O último livro do Velho Testamento é o livro do profeta Malaquias. E o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho que escreveu Mateus. Entre os dois testamentos, tem quatro páginas em branco, que são os anos, os séculos que Deus se calou. Silenciou-se. Deus não falou. Houve silêncio de Deus por 400 anos. Começou, mas um dia terminou. No deserto da Judeia, Um homem aparece com uma aparência rústica, vestido de peles de animal, comendo mel silvestre e gafanhoto, pregando uma mensagem com muita autoridade e ousadia. E a síntese da mensagem era o arrependimento. O homem tinha tanta autoridade, e a palavra na boca dele era tão ousada e alimentava, que a multidão saía das cidades e iam para o deserto da Judéia, às margens do Jordão. E ali ouviam a mensagem pregada pela boca do profeta João Batista, ao ponto deles interrogarem: João, você é o Cristo? Ele disse: não. Você é aquele que havia de vir? Não. Eu vim agora, mas ele é antes de mim. E ele é o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Mas quem tem a noiva é o noivo. E ele é mais poderoso do que eu. Eu só posso batizar com água. Mas quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E dele eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Então, João, se tu não é o Cristo, quem você é? Eu sou apenas a voz. Você é o quê? A voz. Eu vim para quebrar o silêncio de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. João estava dizendo: em mim se encerra o silêncio de Deus na terra, porque havendo Deus nos tempos antigos falado através dos patriarcas e profetas, agora fala através do seu filho amado, Jesus de Nazaré. Deus responde. Aleluia. Deus responde. Este silêncio vai acabar. Este silêncio vai terminar. Receba esta palavra. Este silêncio da tua prova vai acabar. Este silêncio nessa tempestade vai acabar. Você bate e não abre. Você pede e não recebe. Você pergunta e ele não responde. Você chora e ele ainda não fez nada. Aguenta. Aguenta, porque este silêncio de Deus vai ter fim. Deus vai bradar na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, Deus é tão Deus, Deus é tão Deus, incalculável, imensurável, que ele ouve até quando não tem som. Ah, pastor, aí é utopia. Não, aí é que é Deus, porque Deus não precisa de ter barulho para ouvir. Glória a Deus. Não precisa? Claro que não. Porque ele é Deus. Ana desejava ter filhos. Não tinha, porque sua madre estava encerrada. Em contrapartida, Penina tripudiava. E ela foi para Siló, para o culto. Chegou lá, ela começou a orar. E a Bíblia diz que Ana não emitia som. Só mexia os lábios. Só mexia os lábios. Só mexia os lábios. O Eli olhou e disse: mulher, aparta-te do vinho. Você bebeu e ainda veio para o culto embriagada. Ela disse: tua serva não está embriagada. Estou atribulada. Estou num particular com Deus. Então ele disse: então seja feita a sua petição. E diz a Bíblia: Ana voltou para casa e o Senhor lembrou-se dela. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé não está na tonalidade da voz, mas na intensidade do coração. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A fé não está na tonalidade da voz, mas na intensidade do coração. Tenha um coração cheio de fé. Mesmo que você não aguente falar, respire. Não pode gritar, geme. Não pode cantar, louve em espírito. Porque Deus responde até quando não tem som. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aplauda mais forte. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oremai, canderemai, júria. Aleluia. Este silêncio vai acabar. Se é hoje, não sei. Se é amanhã, não sei. Mas Deus vai romper este silêncio, porque ele já lhe ouviu. Oh, glória a Deus. Deus ouve. Resposta. Primeira palavra, resposta. Segurei o relógio. Segunda palavra, livramento. O Deus que responde é o Deus que livra. Olha o que diz o versículo de número 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Só aqui nós temos três livramentos. O primeiro, livrastes a minha alma da morte. Esse é o primeiro livramento, a alma da morte. Todos vocês sabem que o homem nunca foi, na essência, criado um ser eterno. Por que não, pastor? Porque eterno em essência só existe um, Deus. Por que que somente Deus é um ser eterno? Porque ninguém o fez. Ninguém cria o eterno. O eterno é quem cria todas as coisas. Então, o homem foi criado um ser para viver eternamente. E como foi que Deus fez isso? Deus fez do barro o homem, soprou nas narinas do boneco, dando a ele a vida. E vieram juntos no assopro de Deus a alma e o espírito. A alma é a eternidade que Deus colocou no homem. Por quê? Porque a alma não morre. Pastor, mas como diz que aquele que pecar, a alma morrerá? Não, essa morte é uma morte espiritual. Mas na essência da vida, a alma foi feita para viver para sempre. A carne tomba, volta para o pó. O espírito volta para Deus. E a alma, você escolhe aqui. É aqui que você escolhe. Na eternidade, com quem sua alma vai viver? Se com Deus ou se com o diabo? Porque a alma, ela não morre. Em essência, ela vive para sempre. E o salmista está dizendo: o Senhor livrou a minha alma da morte. O que é que alimenta o corpo? A comida perecível é feita para a carne. E para o espírito, aquilo que é espiritual. A Bíblia diz: a carne tende para as coisas que são da carne, e o espírito para as coisas que são do espírito. E a alma, o alimento da alma, é um alimento não perecível, é um alimento eterno. Glória a Deus. O espírito de toda a carne, crente, não crente, negro, branco, rico, pobre, culto, analfabeto, idólatra, feiticeiro, tombou a carne, o espírito de vida volta para Deus. E a alma? A alma não. A alma, o destino decide-se aqui. A alma decide agora o destino. O espírito se alimenta das coisas espirituais, a carne daquilo que é perecível, e a alma do alimento eterno. Jesus, ensinando, disse a respeito da alma. Ele disse assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida. Os judeus, um olhou para o outro, olhou para o outro e disseram assim: o que é que esse homem está falando? Como é que alguém pode dar a sua carne para alguém comer? Alimentar a alma. Aí Jesus, como é que é? Como é isso? Como é que alguém dá carne a sua própria para o outro comer? Aí Jesus, eu vou explicar a vocês. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E por que que morreram? Porque maná é uma pergunta em hebraico, o que é isso? Eles comeram 40 anos perguntando o que estavam comendo. O que tem hoje para o café? O que é isso? E para o almoço? O que é isso assado? E para a janta? Bolo de que é isso? E na ceia? Uma saladinha de o que é isso? 40 anos comeram sem saber o que estavam comendo. Aí Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida. A mesma pergunta que os pais fizeram no deserto, eles agora fazem. Mas o que é isto que o Senhor está falando? E como pode dar sua carne para alguém comer? Jesus disse: eu não vou deixar vocês sem saber o que é isso. Então diga o que é isso. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna, porque minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Por que é que você está aqui nesta noite? Você está aqui porque você sabe o que é isto. Por que é que você o serve? Porque você sabe o que é isto. Por que você o louva? Porque você sabe o que é isto. Por que você o adora? Porque você sabe o que é isto. Por que é que você prega? Porque você sabe o que é isto. Por que é que tu és salvo? Porque tu sabes o que é isto. Oh, glória a Deus. Alimento eterno para a alma. Jesus começou a pregar. Arrochou, saiu um bocado. Arrochou, saiu mais um bocado. Arrochou, saiu mais outro bocado. Apertou, saiu todo mundo. Aí só ficaram os discípulos. Aí Jesus já estava na vibe lá em cima, na tampa da chaleira. Virou para os discípulos e disse: vocês não querem ir também? Está aberta a porta, não querem ir? Aí o Pedrão tomou a palavra e disse: para quem? Não é para onde. Porque para onde tem vários lugares. Mas para quem só tem um. Para quem iremos nós? Se a nossa alma só tu podes alimentá-la. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Para quem nós iremos, se tu é o nosso alimento, se tu é o pão vivo, se tu é a vida e a ressurreição, se tu és o Cordeiro, você pode aplaudir a Ele. Um deremai. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Não é despacho na encruzilhada que alimenta a alma. Não é oferenda na praia que alimenta a alma. Não é vela acesa na esquina que alimenta a alma. Não é cachaça na cachoeira que alimenta a alma. Não é despacho nas matas virgens que alimenta a alma. Não é candomblé que alimenta a alma. Não é feitiçaria que alimenta a alma. Ei, não são entidades que alimentam a alma. Só tem um. Só tem um. Só tem um. E eu quero lhe dizer uma coisa. O que, pastor? Esse um está aqui. Esse um está aqui. Esse um está aqui. Ei, ei, mãe. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Verso 7 do Salmo 116. Volta a minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem, bem, bem, bem. O salmista diz: o laço do passarinheiro quebrou, e a nossa alma livraste os meus olhos das lágrimas. Já disse isso aqui e vou repetir. Lágrima é cloreto de sódio, água e sal. Dá para fazer lágrima em casa. Só misturar uma xícara d'água com pitadinha de sal. Mas essas que rolam aqui, vêm de alguma ação. E ela causa a reação. Um cientista certa feita disse que a ciência evoluiria tanto que um dia secaria dos olhos toda a lágrima. Avançou. Seca algumas. Um transplante, uma vacina, uma cura, uma cirurgia. Lógico que seca algumas, mas toda? Não. Só um pode. A mulher casou-se. Depositou no marido sonhos, projetos, convivência, futuro, provisão, proteção. Tiveram um filho. A família estava muito bonita. A morte veio e tragou o marido. Ela transferiu tudo que estava no marido para o filho. Só a única herança que restou. A morte veio e tragou. E ela, ó, chorou. Arrumou as carpideiras, fez o cortejo fúnebre. Vamos enterrar. E quando estavam indo enterrar, veio a caravana da vida. E na frente, Jesus. Já fui em velório, você já deve ter ido em alguns. A frase que vem na nossa boca para quem perdeu o ente querido é esta: chore, não prenda o choro. Traz água com açúcar, traz maracujina, dá um calmante, chore. Não, não prenda, por favor, que isso faz mal, chore. Mas Jesus faz ao contrário. Quando deu de frente com o cortejo fúnebre, Jesus disse para a viúva de Naim: não chore. O senhor sabe quem é ela? Sei. O senhor sabe que ela perdeu o marido? Eu vi o dia que ela perdeu. E o senhor sabe que ela só tinha um filho? Sei. Fui eu que dei a vida a ele. E o senhor sabe que ela perdeu o filho? Também sei. E por que o senhor está dizendo não chore? Porque eu tenho o poder de secar dos olhos as lágrimas. Tocou no esquife e disse: levanta daí, garoto. O garoto levantou. Ele entregou a mãe e disse: vai. E não chore, porque eu sou a ressurreição e a vida. E alguém vai no cemitério fazer o que, Senhor? Pode dispensar os coveiros, estão de folga hoje. Ninguém vai enterrar sonho. Eu ressuscito aquilo que já morreu. Oh, glória a Deus. João, escrevendo o Apocalipse, disse: E naquele dia, ele enxugará dos olhos 10%, uma terça parte, metade, 70%, 80%, 99%. Ele secará dos olhos 99,9% das lágrimas. Não! E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Adore a ele. Adore a ele. Adore a ele. Adore a ele. Adore a ele. Adore a ele. Aplauda mais forte. Porque ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Pastor, esta mensagem chegou atrasada, porque eu caí. Pastor, essa mensagem tem que chegar do mês passado. Já foi. Aprenda isso. Uma coisa é cair, outra coisa é permanecer caído. A queda está na trajetória de todos nós. A Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé, vigia para que não caia. O tropeçar está nas trajetórias. A queda está na trajetória. Devemos desviar dela. Pastor, mas e se cair? Não permaneça caído. O filho pródigo gastou o que era dele. Gastou errado. E de repente foi parar no meio dos porcos. Deu fome e sentiu vontade de comer a comida que os porcos comiam. Ele estava caído. Ele lembrou: esta hora na casa de meu pai, até os jornaleiros têm comida boa. E eu que sou filho estou aqui. Eu quero de volta. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Oh, glória a Deus. Oh, cair é uma coisa, permanecer caído é outra. E a Bíblia diz: o justo cairá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e tornará a se levantar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus quer você de pé. Tua casa de pé. Tua família de pé. Teus sonhos de pé. Tua chamada de pé. Tua empresa de pé. Teu ministério de pé. Tua chamada de pé. Tudo que você tem, Deus quer de pé, diante dos homens, de pé, diante dos anjos, de pé, no meio da tua parentela, de pé, na tua vizinhança, de pé, na igreja, de pé, no teu trabalho, de pé, diante dos anjos, de pé, diante dos demônios, de pé, diante da dificuldade, de pé, no meio da prova, de pé, no deserto, de pé, na luta, de pé, na bonança, de pé, na guerra, de pé, na fartura, de pé, na escassez, de pé, na fofoca, de pé, no meio da calúnia, de pé. Você pode adorar a eles.